E aí, meu irmão, como é que vai começar esse som aí, doido? Meu irmão, vê aí, meu irmão, tem que ser o herdeiro, velho. Pô, o nome do som é dentro da favela, até aí, tu fizesse aquele squat, aquela colagem. E aí, quem é que vai fazer? Vamos, meu irmão, começa logo, Márcio. E aí, pode crer, então, deixa comigo aí, então eu começo, vamos lá. Bom, assim que tá é. Bom. Aliados conscientes, herdeiros da favela, inadecência e sem ofensa. Violência de minha ideia verdadeira, legítima, constantemente ativa. Pra todos que acreditam na periferia. E aliado CB, fazendo acontecer. Com fé, unido a rapa, família de proceder. Então se liga, não brinca, maluco raciocina. Tranquilo, minha quebrada, só tá pra quem visita. A atitude e respeito eu sinto, mas também vejo a paz sempre ausente. No meio dos parceiros que sofrerem e sofrem. E hoje se viram como podem. É foda a resistência, periferia nossa. Firmeza pro chegado, sangue doido, invocado. Maluco, boi noiado, que meu bom Deus tem guardado. Sem cuidado, no atraso, como um carro desgovernado. Assim vivendo a vida, já estão condenados. Tem bala comendo no centro, trairagem corroendo. Neguinho de olho grande, cobiçando o movimento. A maneco, nós não, sai do pé. Distância que é melhor, que só cola quem é. Me proteja, os herdeiros da favela. Quebrada por quebrada, chega de guerra. Que Deus proteja, chegado, sangue meu considerado. Saúde, paz, vida longa, aliado. Me proteja, os herdeiros da favela, quebrada por quebrada, chega de guerra, que Deus proteja, chega de sangue meu considerado. Saúde, paz, vida longa, aliado. Aliados conscientes, herdeiros da favela, é na decência sem ofensa que eu lanço a que merece. No rap me fortaleço, porta-voz do povo preto, de quebrada em quebrada. Periferia é meu berço, casa amarela, meu bairro, reduto dos chegados, quem tá lado a lado. Sabe que eu falo, tem procedência na vivência. O resto é consequência, o que vale nas quebradas. É ter paz e consciência, a norte é assim. Adianto e correria, vou vivendo a vida. Um passo a cada dia, que cochila vacila. Desanda e sai da linha, tô fora dessa trilha. O rap é a minha vida. Vamos pra favela, essa é nossa herança. Brasil, corrupção, não dá esperança. Vida longa, o gueto, orgulho, o povo preto. Com amor e respeito, Deus proteja os guerreiros. Proteja os herdeiros da favela. Quebrada por quebrada, chega de guerra. Que Deus proteja, chega de sangue meu considerado. Saúde, paz, vida longa, aliado. Que Deus proteja, os herdeiros da favela. Quebrada por quebrada, chega de guerra. Que Deus proteja, chega de sangue meu considerado. Saúde, paz, vida longa, aliado. Aliados conscientes, herdeiros da favela. Na decência sem ofensa, que eu lança que me der. Entre vários impasses, vivendo de uma forma singela. Sem pagar comédia, nós capota mas não brega. O mundo tá louco, o bicho pega e não é pouco. Onde tem vários espertos, vou me fazendo de bobo. Malandrão, eu não, procuro não deixar falha. Não sou fã de canalha, que moleque só tem a cara. Primeiro respeitando cada um que faz o seu adianto. Lutando pra subir na vida, entre trancos e barrancos. Aqui é o gueto do gueto, é preciso suar em dobro. Envolver no sistema, que pede muito e paga pouco. Pois o tempo não espera, e nem de abolição vou gritar. Sou favela, assim nela, vivo nela e pretendo vencer com ela. Que fala com muito orgulho, o herdeiro da favela. Me proteja, os herdeiros da favela. Quebrada por quebrada, chega de guerra. Que Deus proteja, chega de sangue meu considerado. Saúde, paz, vida longa, aliado. Que Deus proteja, os herdeiros da favela. Quebrada por quebrada, chega de guerra. Que Deus proteja, chega de sangue meu considerado. Saúde, paz, vida longa, aliado. Aliado CP, pode acreditar. Vivendo o presente sem esquecer o passado. Aqui vamos, herdeiros da favela. Herdeiros da favela.